tive um pai deficiente, que um dia não mais andou. Era um caboclo decente, que um acidente tombou. Então, era um caboclo espigado, media terras, plantava, vivia lida de gado. Gostava de uma viola, cantava modas caipiras e divertia os amigos e até dançava catira. Fazia longas viagens e numa dessas viagens meu jovem pai se feriu e foi ficando entrevado e numa cama caiu. E eu fui crescendo ao seu lado, igual pequeno aprendiz. Meu pai sofria calado, mas era um homem feliz. E foi assim que aprendi o que o Santo Livro diz, que ter problemas na vida ter vida infeliz, que ter problemas na vida não é ter vida infeliz. De minha mãe eu me lembro, que um dia não mais andou. Foi um martírio bem longo, porém jamais reclamou. Pelo que os outros me dizem, fora uma jovem faceira, trazia um riso no rosto, jeito de moça mineira. Casou com José Fernando e se chamava Divina, e se tornou costureira e era muito igrejeira. Puxava longas conversas, rezava muito e sonhava. Passou o tempo e nem viu, também ficou entrevada e a dor também a feriu. Fiquei mais padre ao seu lado, me fui fazendo aprendiz, numa cadeira de rodas, ela sorria feliz. E foi assim que aprendi, e não esqueço jamais. Eu tive pais entrevados, mas o meu lar tinha paz. Eu tive pais entrevados, mas o meu lar tinha paz.